faça feliz. Não quero mais acordar e ver o mundo desse jeito. Busco encontrar alguém que me faça feliz. Não quero mais acordar e ver o mundo desse jeito. Não quero mais pensar que continua do mesmo jeito. Poderia ser de outro jeito. Quantos dias eu vivi esperando uma resposta. Hoje sei onde buscar. Conheço, Senhor. Não quero mais pensar que continua do mesmo jeito. Quantos dias eu vivi esperando uma resposta. Hoje sei onde buscar. Sua voz eu reconheço. Teu amor, seja como for, eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero.